Salvador, bom dia, é o voo 961, passando 1700, só 360, São Juano. Sou 91, para chamar, chegou para me dizer 360, via saída de São Juano. São Juano, 360, subindo, pode uma leda após o batimento? Sou 1961. Pode uma leda, o voo 961? Sou 91, fazendo a minha direita vida. Não tem direto leda, voo 961. please. Come over 1260. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer.